Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast, o número 54. Vejam só vocês, o número aumentando cada dia mais. E hoje vamos falar sobre o que não fazer nas redes sociais. Ó, retorno! Porque, para quem acompanha nosso podcast, aproximadamente um ano atrás nós fizemos um episódio que foi muito engraçado, foi muito pedido e muito amado pelos nossos fãs. Eu sou o Thiago Mendes. Estou aqui com meu amigo, aquele que participa da Távola Redonda, o Sir Patrick Burta. Cara, eu sou da barriga redonda, mas o seguinte, eu tô impressionado com a palavra que você escolheu aí, fãs. Cara, o que você anda fumando, rapaz? Olha, é melhor a gente não falar que a gente tá fazendo apologia, mas o que interessa é que nós fizemos episódio, ele ficou muito legal, todo mundo gostou. Muita gente pediu, né? Muita e gente. Hoje nós estamos com visita, né, Thiago? Eu vi hoje você mais cedo, você ajeitando a sala, colocando a sujeira aqui, embaixo do tapete, né? Escondendo tudo, lavando as vasilhas, né? Porque faz parte. Nós estamos hoje com ele do TelhaCast, nosso amigo Thiago Miro. Olá, olá, olá. Obrigado por me chamarem mais uma vez. Nós gostamos de você, meu. O Thiago já tá virando sócio, né? É o terceiro episódio que participa, né, isso, Thiago? Exatamente. Show de bola. Cara, eu tô preocupado, porque sempre que tu fala Thiago, eu me preparo pra responder e o Thiago responde antes de mim. Filha da puta, ele é um sem educação mesmo. Então vou falar os sobrenomes, vou tentar. Mas além do Thiago Miro, deve ter gente nova, que você tirou o faqueiro que tava guardado só pra visita importante aí, Thiago. Pois é, rapaz, ele que estreia hoje no nosso programa, ele que faz parte do nosso cast, olha só, trocadilho. Do nosso legal. Cast. Do nosso cast. Mas não é o Mexidão Rock. O nosso amigo Renato. Renato Pinto. Renato Pinto, por favor, vamos lá. A parada dos sobrenomes. Eu quis ser legal, não falar o sobrenome, mas... Não, cara. Como assim, cara? Tem coisa melhor que Pinto? É o melhor sobrenome do mundo. Ixi. Há controvérsias. Há controvérsias. Pergunte pra sua mulher ou namorada e ela vai responder. É verdade. Ah, ainda bem, né? O problema, cara, é que é perigoso perguntar essas coisas, né? A gente não sabe, revelações bombásticas podem surgir, né? É, ainda mais hoje em dia, né, cara? Todo mundo muito moderno, né? Mas é isso, então estamos com o Renato, aquele que tem um pinto logo atrás dele, né? Enfim, todo mundo tava esperando um podcast sobre o Man of Steel, Patrick. Você acredita? É mesmo, todo mundo, é muita gente, cara. Sobre o quê? Max Steel? Não, Man... Eu ouvi Max Steel, cara. É o inglês. É o meu inglês perfeito. Em vez de falar porcaria do nome do filme em português, que é o Homem de Aço, o cara que é dar uma de inglês influente vem falar Man of Steel, Homem de Aço, Super-Homem, cara. É porque eu li num tópico que um amigo meu escreveu no nosso blog, 5 maneiras de aprender inglês, tá ligado? Conviver. Ah, tá, tem que praticar, né? Tem que praticar. Pô, filho da puta, escreveu esse post lá mesmo, verdade. Mas enfim, vamos ao que interessa. Nós não vamos falar sobre o Homem de Aço. Nós vamos falar sobre o que não fazer nas redes sociais, como já foi dito antes. Não sei porque eu tô repetindo, tô com essa mania boba. Ano passado, as redes sociais elas eram inflamadas com uma quantidade absurda de memes, aqueles joguinhos de curtir e compartilhar. De cara, eu quero perguntar pra vocês, nessa questão do excesso de meme, do excesso de curta ou compartilhe, o que que mudou? Isso ainda existe hoje em dia? Na verdade, piorou, né, cara? Porque além dos memes e curtir e compartilhar, você agora tem essa opção nos comentários também. É verdade. Quando eu vi a primeira foto num comentário, eu pensei, cara, isso vai virar uma praga. É bom pra zoar os amigos, cara. Mas muita coisa aconteceu. Apesar de parecer pedante, uma coisa que tá me irritando é que os torcedores de futebol descobriram o Facebook. E, cara, todo dia de jogo, cara, você entra timeline só falando de jogo, só falando de futebol. Até uns caras igual o Thiago, que nunca assistiu uma partida inteira, fica empolgadinho porque o time dele tá ganhando. Nossa, cara, e é montagem, é piadinha. E sempre a piadinha zona a masculinidade do outro torcedor, como se não existisse homossexuais que torcem, né? É, verdade. Mas olha aí, agora, porra, sempre coitado do Richarlison. Mas olha, desde o ano passado pra cá, a gente teve o advento das hashtags no Facebook. Olha aí. É, e pelo menos, como o pessoal tá sendo, pelo menos, consciente de usar as hashtags organizadamente, vão vir os filtros, né, cara? Acho que eu não sei se já tem algum plugin do Chrome, alguma coisa pra isso, mas em dia de UFC, você mete lá o filtro UFC e pronto, fica livre do post sobre. É. Ou então não acessa, que é o que eu tô fazendo. Mais eficaz, né, até. Me diga, o que que tá te incomodando nas redes sociais? O que lhe incomoda? Nada me incomoda muito. Assim, a coisa de futebol que você falou me incomoda um pouco, apesar de eu gostar, porque fica muito saturado, né? Eu não gosto daquelas coisinhas de cachorrinho, sei lá o que. Religião também, pra mim, é o demônio. Nossa, cara. Eu já bloqueei lá aquele feed. O Thiago que me ensinou o feed de notícias. Thiago Miro, que me ensinou a bloquear as pessoas, eu bloqueei até a minha mãe. Mas é complicado. Mas isso foi a primeira coisa. Quando minha mãe fez Facebook, eu entrei no dela e me bloqueei. Olha aí. Ela não fez coisa. Pra se garantir, né, Thiago Miro? Primeira coisa a se fazer quando você faz Facebook é fazer isso aí. Você tirar sua mãe da parada, que o negócio é chato. Ah, aqueles negócios de... Tem uma coisa que me irrita muito, é aquele negócio, se você gostou, compartilha. Se você não gostou, não faça nada. Isso ainda persiste. Não, tipo, hoje. Eu vi esses dias, cara, eu fiquei tão irritado. É, e tem aquelas apelativas, né? Se você ama a Deus, compartilha essa mensagem. Se você não ama, só ignore, né? Tipo assim, uma chantagem emocional daquelas bem barata, né? Se você for... Não, aí você compartilha, pronto, né? Você tá salvo agora, vai pro céu. Não, mas se você for pensar, vamos dizer, tem 200 compartilhamentos lá, beleza. Quantas pessoas tem no Facebook? Sei lá, sei lá, milhões. 200 amam Deus. Olha, é o resto da ateu. Ateu e satanista. Don't wanna hurt you, but I need to breathe. Eu tenho reparado muito que realmente os torcedores, eles descobriram mesmo, é chato até, eu gosto de futebol, não sou um torcedor, apesar de... Gosta da sua bunda, Thiago, gosta da sua bunda. Eu gosto, eu assisto futebol, eu não sou um torcedor fanático, mas eu assisto futebol e tal. Também. Mesma coisa. É, eu gosto. Eu não sou um torcedor. Ganhando ou perdendo pra mim, tá do mesmo tamanho. Não, cara, mas é muito chato. Mas é chato. Tem uns torcedores que é chato. Agora, uma coisa que tem me irritado bastante ultimamente e ganhou proporções tão, tão grandes e eu até excluí todo mundo, velho. Eu excluí todo mundo que era. São mensagens religiosas. Tanto ateus, olha só. Que ateu é religioso também, né? Ateu é religioso. Ateísmo é uma religião. E, cara, recém-convertidos, tanto pro lado crente quanto pro lado ateísta, são chatos do caralho. São muito chatos. E eu tive que excluir. Eu excluí acho que 60%, 70%. Poxa, não, eu excluo também, Não, excluir é muito agressivo, só... Não, aliás, excluir não, cancela a assinatura, não é? Eu excluí porque eu não cancelei o feed de notícia e, não satisfeito, os caras entravam e ficavam me mandando mensagem. Aí... Te marcando em foto, né, do nada, né? Me marcando em foto, aí eu falei, não, agora, pelo amor de Deus. Isso daí é testemunho de Jeová do Facebook, né, cara? Os caras vai em foto lá e falam assim, religião é da hora, sei lá o quê. Então é só sábado de manhã que eles postam. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. A gente que produz podcast, né, cara, a gente tem contato com muita gente que a gente não conhece. Então eu acabo aceitando todo mundo que me adiciona no Facebook, pô. Você falou que deve ter um ouvinte e tal, vai adicionar. E cara, já teve cada preservada de religioso mandando inbox. É, homossexual dando cantada pelo inbox. Nossa. Agora a tigrão. Agora a mulher bonita de Recife não chega e faz isso. É verdade. Lá no carnudo seu daí seduz qualquer homossexual adolescente. Olha aí. Com essa olhadinha de lado. É, olha. Olha a cabeça dele no plano da chapada ali, ó. Toda hora. Aqui olha a foto do Renato, cara, igual o Lula, né? Olha o contraste, né? É. Essa foto é que não favorece, mas o Renato é bonito, rapaz. É porque ele tá fantasiado de mendigo aí. Eu gosto. Mas, Thiago Miro, você falou uma coisa que muita gente já me perguntou nos últimos episódios. Eu parei de divulgar meu Facebook no podcast justamente por causa disso que você falou, cara. Eu tava adicionando cada figura que, meu Deus, eu não sou obrigado a aguentar o que esse maluco tá postando aqui, rapaz. E eu... Mas é tranquilo, eu aceito todo mundo e se postar alguma besteira, alguma merda, eu cancelo a assinatura e fica tudo bem. Não, o pior que tinha uns malucos que postavam umas coisas assim, tipo, hoje eu estou afim de dar a bundinha. E me marcava no post, cara. Aí tá, hoje eu estou afim de dar a bundinha em Recife com o Patrick Murta. Como assim, cara? Que putaria é essa? É corrente. Não, e ele não quer dar pra você, né? Ele quer dar com você. Pois é. Meu Deus do céu. Agora, uma coisa interessante, a gente tá falando de redes sociais e tal, mas a gente focou bastante no Facebook. O Facebook ainda é a maior rede social que temos hoje. No último ano, a rede social que mais cresceu foi o Google Plus. E aí, perdeu tudo depois que mudou pra um layout horrível, né? Exato. Parou de imitar o Facebook e perdeu a galera, né? É. Aí vem a minha pergunta: vocês têm conta no Google Plus? Sim, até porque tem que ter, você cria uma página pro seu site, pra que, como eu uso muito o Hangouts também, ele é essencial. Em questão do Hangouts, cara, o Google Plus é perfeito. Mas navegar, ver os outros postam, como a gente faz no Facebook, cara, o Google Plus é impossível, é horrível. É muito misturado, né? Exato. Eu não sou muito uma pessoa muito ligada na tecnologia, apesar de fazer podcast e tal, eu não ouço praticamente nenhum. É que eu não trabalho. Então, aí geralmente você escuta no transporte, né? E como eu não saio de casa, então eu acabo não escutando, vou fazendo outra coisa. Olha. Enfim, e eu uso ele, que o Thiago falou também, pra hangout, né? Pra fazer de vez em quando. O Thiago me chama pra gravar uma leitura de e-mails do Telha pra eu passar vergonha, que eu não sei ler muito bem, sabe? Aí ele deixa aí, ó. Você lê mal pra caralho. Assim, não, o cara põe ao vivo. Pá, uma folha de Word. Lê aí. Vai lá. É o e-mail que mandava, não é o comentário aí. Aí eu vou lá passar vergonha de vez em quando, mas com o nosso cast, assim, eu nunca usei muito. Porque a única vez que a gente usou deu merda pra caralho e enfim. E a gente desistiu. Vai pro Skype. Então, é só isso, né? Agora o que prometeu pra caramba no Google Plus foi quando eles botaram as comunidades, né? Que é o cara, porra, vai trazer o que melhor que o Orkut tinha pro Google Plus, agora vai. Mas não, as comunidades do Google Plus são iguais aos grupos do Facebook. É, acabou que não funcionou bem, né? A questão da comunidade. Você não pode ter os tópicos, né? Como um fórum. É, e isso era muito legal, cara, no Orkut. Eu é uma coisa que eu gostava e usava muito. Eu confesso pra vocês que ainda hoje, algumas coisas muito antigas de desenvolvimento, lógico que a tecnologia ela vai melhorando e tal. Você hoje tem formas de fazer até mais fácil que antigamente. Mas sempre tem aquela coisinha das antigas que eu não sei, eu gosto mais. E eu até hoje ainda costumo frequentar algumas comunidades no Orkut pra poder pegar essas coisas antigas que estavam lá. Oh, mas o Orkut ainda é movimentado, cara. É, ainda tem muita gente que usa. Agora o Google Plus, eu vejo, eu até tenho as brincadeiras, tem dois tipos de usuário do Google Plus, né? É o cara que tá querendo ser o hipster das redes sociais, Facebook virou mainstream, ah, eu vou pro Google Plus porque eu sou diferenciado. Ou então funcionário do Google, porque Google Plus, cara, é igual, é tudo que vocês falaram. É confuso, é complicado, é sem graça. Não tem nada de interessante, acaba que a gente não vai pra lá. Até as correntes no Google Plus não funcionam muito bem, né? No Instagram quebra. E olha que é verdade, rapaz. É porque não tem ninguém pra compartilhar. Sabe que pra SEO, né, pra quem tem site, o Google Plus é importante pra caralho. Sabe? É, ele é importante. E é por isso que o nosso site é péssimo, né, Thiago? No ranqueamento, né, no orgânico. É. O Google Plus usa, né, como aqueles plugins de curtir do Plus como uma forma de ranquear no Google também. É que o Google é tipo aquela namorada, né? Olha, eu só vou dar isso pra você se você fizer isso primeiro. E ele tá fazendo isso com o Google Plus, né? É. E tipo, você linkar o seu perfil num post também, e você, como autor daquele post, né? Quando ele aparecer no Google, ele aparece com a foto do seu perfil do lado do artista. Exato. E inconscientemente eu já percebi que eu mesmo também acabo clicando mais em link que tem a foto do autor. Descobriu-se que a imagem gera mais views realmente do que um conteúdo escrito. Não, e transmite mais credibilidade, né? Você tá vendo a cara do cabeçudo que falou bosta ou falou que você gostou. É. Essa questão de otimização, o Google tá sempre mudando, né? Então, fora essa questão do Google Plus, tem outros meios. A mecânica tá sempre mudando. Então tem jeitinho da gente dar uma arrumada ali e melhorar um pouco. O negócio é, se no Facebook e Twitter a gente já fala sozinho, no Google Plus então... Fala bem mais. Aí que vai falar sozinho mesmo. O Google Plus é o lugar daquele mendigo doido cagado que fala sozinho na rua, né? É a mesma coisa. Cara, eu só tenho minhas notificações do Google Plus quando eu entro no Gmail, né? Que elas aparecem lá. Justamente. Eu consegui tirar do Gmail, mas toda vez quando eu entro no YouTube agora aparece as notificações lá em cima. Eu tenho usado mais o LinkedIn do que o próprio Google Plus, mas enfim. Porque... Mas o LinkedIn é mais pra emprego, né? Ah, é mais profissional. É justamente por isso, né, que eu tenho muito contato com professor mesmo, pra pegar plano de aula, pra pegar estudo de casa e passar pros alunos. No meu caso, que eu uso profissionalmente mesmo, então por isso que eu uso mais o LinkedIn. Eu não sei nem o que é LinkedIn. Você falou no início que não trabalha, então faz sentido. Faz sentido. E o engraçado é que o LinkedIn acho que é a segunda maior rede, né? Apesar do Google Plus, o Google Plus cresceu e... É maior do que o Twitter? Parece que sim, parece que hoje ele é maior do que o Twitter. Esse data Thiago Mendes tá... Essa informação tá um pouco complicada, hein? É, eu não sei se só no Brasil, eu vi isso no Olhar Digital recentemente, que o LinkedIn é uma rede que tem bastante relevância hoje. É, vamos procurar no depois pra colocar no post. Open Gangnam Style! É, aí, ó, Patrick, a gente já pode dar os dados, rapaz. Ó, Facebook tem quase 1 bilhão e 200 milhões de views por mês. Caraca, é muita coisa, hein? É muita coisa. É muita coisa. Não, aí vem o MySpace, em segundo lugar, com cerca de 800 milhões. Oh, e o terceiro lugar vem o Twitter, com 55. Olha a diferença do Facebook pro Twitter. Pois é, rapaz. Twitter é foda. Twitter caiu, tá caindo em desuso danado, né, velho? Mas o Twitter que caiu é o usuário que fica... Eu, pelo menos na minha visão, de bosta, totalmente viciada e parcial, né? Mas eu vejo que na minha visão parou de sair do Twitter justamente os caras que ficam postando besteira no Facebook. No Twitter só tá quem usa mesmo, quem faz uma piadinha ou outra e tudo mais, mas é quem já aficionado com a ferramenta. É a minha opinião. Não sei se vocês concordam. É, faz sentido. Mais ou menos, eu tô perdido lá. O Twitter só tem graça quando você já tem um certo número de seguidores e tal, pra poder interagir bem e tal, pra ficar legal. E tem o fato também que o Twitter deve ter bem menos page view, porque quase ninguém entra no Twitter mesmo, né? A gente usa muito aplicativo pra isso. Até porque no Twitter não dá pra pôr imagem, né, cara? GIF, aí fica chato. É, não dá até. Imagem dá, né? Dá pra você postar em um tweet cam, mas. A verdade é que não é chamativo. O feed do Twitter não é interessante, porque tudo acontece muito rápido. é, a pessoa dando retweet no tweet dos outros. Então, quando você acorda, você tem ali uma caralhada de informação, você não sabe de... Então fica muito complicado se acompanhar tudo. Twitter é uma rede social pra quem tem tempo mesmo pra acompanhar, pra quem trampa mesmo, cara. Pra quem tem o TweetDeck no celular, então, quando você vai dormir, quando você acorda, aquela barrinha amarela tá gigante. Tá gigante, velho. Tá gigante. Ah, falando em TweetDeck, eu baixei hoje e botei no meu computador. Olha só. Muito melhor, né? Não, agora? É, dá pra ver os dois Twitter do nosso cast e o meu, né? É, e você pode tweetar com qualquer um deles. É, então, eu fui tweetar com o meu, eu tweetei com o do nosso cast sem querer. Inferno, tem que começar a mexer. Cara, eu tenho 8 contas de Twitter no TweetDeck e eu erro direto essa porra. Não, mas 8 contas, velho? Como é que é administrar 8 contas no Twitter? Mas é de um monte de coisa, cara. Tem dois colegas meus que tinham site, tinham o Twitter deles, o site acabou, se vai jogar esse servidor fora, me dá esse Twitter aí, velho. Aí me disseram, tipo assim, sabe? Eu uso eles pra ficar retweetando as coisas do Telecast. Eu trabalho em uma agência de publicidade, né? E hoje em dia o digital tá em alto. Então eu vejo a galera usando conta de Twitter mais assim, caso de empresa. Eu conheço dois tipos de pessoas que usam o Twitter hoje, pra te falar a verdade. São empresas e pessoas que trabalham com algum tipo de mídia na internet. Podcast, alguma coisa assim. Boa, boa. Realmente. Eu acredito que 99% do meu Twitter, tanto quem eu sigo, quem me segue, tá relacionado com podcast. Uma coisa que eu já vi o Thiago Miro reclamando, que quem tem muito seguidor não dá pra acompanhar a timeline, né? Não, quem segue muita gente. É, quem segue muitas vezes também, desculpa, você não é. Cara, eu pego, tem colega meu que segue mais de 1000 pessoas, cara. Eu, como assim, cara? Porque com o perfil do Telecast eu sigo todo mundo. E eu deixo a timeline lá pra ver, eu sigo todo mundo que segue o Telecast. É impossível, cara. A timeline, ela roda muito mais rápido do que você consegue ler. Né? Ah, não, não sem dá dúvida. Não. Dá não. Eu sigo ele pouco mais que 100 pessoas, uns 120 pessoas, e eu não dou conta de seguir a timeline, não, cara. Eu também. Agora, eu sigo menos de 100 e não dá, cara. Eu sigo menos de 100 pessoas, todas bem ativas, então a timeline roda bem rápido. É verdade. Agora, uma coisa que me incomoda no Twitter é aquele tipo de usuário que quer fazer piadinha com tudo que é assunto no momento. Tudo que é assunto no momento, ele tem um trocadalho do carilho pra fazer. Oh, caralho. Dia do homem hoje, dia do homem, né? Já teve vários. Nossa, ah. Dia do homem hoje foi cabuloso, foi difícil demais. Você consegue citar uns aí? Deixa eu me lembrar. Porque hoje eu não acessei a internet, só acessei pra gravar. Uma legal que eu vi, que eu curti, foi aquela apresentação do Coabra. É, durante o torneio das trevas, né, o Coabra vai lutar com o personagem e ele fala: a flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Coabra. Aí eu vi um monte de gente postando uma foto escrito: a flor tem que ser de gelo e o homem tem que ser, e na frente o cara escreveu o nome dele. Ah, isso aí é até legal. Ah, isso foi legal, isso eu gostei. São os otakus fazendo gracinha com o né. Agora, eu abri o Facebook aqui, ó, e li, achei uma. Olha só que coincidência, acabei de abrir, já que vocês falaram. A menina postando aqui: parabéns pra quem é homem pelo seu dia. Pra todos os outros, aguardem o dia das crianças. Cara, excelente. É uma poetisa, hein? Não, isso é a mulher que foi magoada, sabe? Ela tá com alguma magoazinha, então uma indireta pra alguém. Ah, com certeza. Não, isso daí tá se espalhando, porque eu acabei de ver na minha timeline do Facebook também. Olha aí. É alguém copiando de alguém e vai rolando. É uma mal comida. No próximo tópico a gente fala um pouco sobre corrente, que é exatamente esse lance de você, a coisa que viraliza sem querer ou por querer. E uma coisa que eu reparo muito nas redes sociais, principalmente no Facebook, que todo mundo acredita em tudo. Nossa, cara. A que bombou recentemente, eu tava vendo as pessoas publicando e chareando isso e bababá, e eu não tava acreditando, é a dos fiscais do Face. Cara, é incrível, cara, que a primeira coisa que você vê quando você entra, que alguém lê, né, cara, é: o Facebook é grátis e sempre será. Até rolou um meme do pessoal dando zoom no sempre, né? É. É bizarro. Cara, eu já favoritei aqui no meu navegador o WeFarce, porque toda hora que eu vejo alguém falando, ah, o bolsa preso, ah, não sei o que lá, é um absurdo. Aí tem aquele meme que todo mundo zoa, né? Se todo mundo soubesse o que aconteceu no UFC, as pessoas ficariam enojadas. Hoje em dia eu ouvi hoje, cara, também. Cara, se todo mundo soubesse o que aconteceu nas manifestações, carinho enojado. Tipo, o pessoal começou a zoar de tão ridículo e muita gente acredita, né, velho? O que me mata, me deixa muito curioso é entender por que, como que hoje, tem quanto tempo que o Facebook tá no ar aí? Já tem uns 3 anos, não tem? 3, 4 anos que aí. O Facebook é o número 1. Como que as pessoas ainda acreditam nesse tipo de coisa? Como que elas não procuram saber a realidade? Inclusão social. É inclusão digital, gente. É gente que tem preguiça de ler, sabe? Se ele vê ali, abaixo a Rede Globo, a empresa maligna do demônio. O cara compartilha, pô. Como se a Rede Globo fosse a única, né? Ela é a única parcial. Todas as cara, outras são... As pessoas do Um Dia Sem Globo, cara, são tão idiotas, cara. É. Se você que tá ouvindo faz parte disso, é triste, cara, mas infelizmente você tá nesse grupo. Olha aí. Nessas mentiras aí, eu caí duas vezes só. Numa mais antiga, que tinha, acho que se eu não me engano, era a cara do Jack Chan e tava escrito Luto. Eu achei que tinha morrido mesmo. Oh. Era o Luto de lutar, cara, eu caí nela. Pois é. Aí pegadinha. Não, então. Mas a outra que eu vi foi mais recente, mas já faz um tempinho também. Falando que o Frota tinha morrido. Nossa. Aí eu olhei e falei, caraca, ele morreu, sei lá o que, eu nem fui correr atrás, caguei pro Frota. Essas pegadinhas estão ligadas, cara. O problema é, por exemplo, o pessoal fica postando assunto denso, assuntos detalhados, sem ao menos se dar o cuidado de pesquisar. Uma das recentes também é aquela questão com a Suzane Richthofen, foi eleita secretária de não sei o que lá. Gente, é tão nonsense que chega a ser absurdo o cara acreditar na parada dessa. Aquelas pessoas mais velhas, assim, que é meio ingênua, tá mexendo Facebook e cara. É mais velha, tem muito aluno meu de 18, 20 aninho que, meu Deus, esse país é um absurdo, ai, credo. E você não acredita nisso, né? Só mais velho, não. É, adolescente revoltado é como que o Lobo falou numa entrevista pro Danilo Gentili. Que o intelectual de esquerda é o maior punheteiro do pau mole do mundo, cara. Lobão, não, cara. E você falou intelectual de esquerda, cara. Eu vejo muita gente maiando a Veja, falando mal da Veja. A Veja é uma porcaria mesmo. Outro dia o cara, Veja, direita, mentira, manipulador, é mesmo. Qual que é a melhor revista pra você? A Carta Capital é independente. É independente de quê? Independente de quê? Me fala. Tipo assim, pode mudar o foco, mas... continua sendo uma revista que tem um diretor, que tem um dono, que sempre vai ter uma visão parcial das coisas. Eu vejo o pessoal, muita gente falar mal da Veja, como se a Veja fosse o demônio, e as outras revistas também não são santas. A Isto É vende matéria, quem trabalha com comunicação sabe que Isto É vende matéria pra caramba. A Carta Capital é esquerdista, por coincidência, quem fala mal da Veja gosta de Carta Capital, né? Que coincidência, né? É, são certas coisas que não fazem sentido. E o que não faz sentido nenhum é que as pessoas que fazem parte do movimento Um Dia Sem Globo são as que mais reclamam. Isso a Globo não mostra, não é mal. Quer dizer que você tá assistindo pra saber que não mostra, né? Excelente, é verdade. Olha aí a contradição, né? E isso é de, cara, você reclamar da Globo, por exemplo, falando nisso, né? Pô, isso a Globo não mostra. Amigo, a Globo é uma empresa que visa nada mais que o lucro, como qualquer empresa, e ela trabalha, usa do poder que tem pra continuar por cima, pra continuar ganhando dinheiro, pra continuar mantendo 70% do dinheiro pra mídia que o Brasil vai pra ela. E se você fosse o dono da Rede Globo, você faria exatamente o mesmo. Justamente. É uma máquina de fazer dinheiro que tem que fabricar mais dinheiro a cada dia, mais. Se hoje em dia você cria uma lan house, você vai fazer de tudo para transformar essa lan house na maior lan house da sua cidade. E se você puder derrubar todas as outras, fazer com todas as outras com a falência, você vai fazer isso. E você, Roberto, que não se chama Renato, que não se chama Rodrigo, o que você ia falar? O que eu ia falar? Que eu já esqueci. Não, eu tô brincando. Eu ia falar que pra mim são os três grandes demônios da internet, que é a Veja, a Globo e a Coca-Cola. Ah, a Coca-Cola é do demônio. A Coca-Cola é do demônio, você vai me falar que você não sabia. Aí você vai tomar o quê? Leão de Judá? Eu nunca vi não, o rótulo da Coca ao contrário. Não, a Coca-Cola é do demônio. E aquele monte de mensagem subliminar que tem nos rótulos dela. Dali é coisa do capeta. É claro, cara. Lá em 1940, lá nos Estados Unidos, foi escrever uma mensagem em português. É óbvio. Cara. Eu não bebo Coca-Cola, eu bebo Fanta. Olha aí, mudou tudo, olha, hein? Eu sou totalmente eu sou de esquerda, cara. Que isso? Não, teve um maluco. Vocês sabem que a Coca-Cola, ela tem uma política de adquirir esses refrigerantes regionais, né? Adquiriu Jesus lá no Maranhão, que é da Coca-Cola. E aqui em Minas Gerais, ela comprou um Guaraná que chama Guarapã, que é um refrigerante de maçã. É gostoso, é doce pra caralho. Vocês dois não devem conhecer. Diga-se de passagem, o melhor restaurante, o melhor refrigerante do mundo. Vocês já tomaram Guarapã, Thiago, Mira e Renato? Não, nem conheço. Mas todo estado tem essas fábricas, né, cara? Que fala duas estados. Aí tem aqueles geniais anti-Coca-Cola, né? Que não, eu não tomo Coca-Cola, porque Coca-Cola é isso, é manipuladora, é uma multinacional que só visa o lucro, destrói países de terceiro mundo. Pra protestar contra a Coca-Cola, eu tomo só o Guarapã. Aí o maluco não lê no rótulo lá no Guarapã. Não lê no rótulo, né? É uma culpa de todo tamanho, velho. É tipo, pelo amor de Deus. É o retrato dos rebeldes de hoje em dia. É. É possível viver sem Facebook, Twitter ou uma conta em alguma rede social hoje em dia, gente? Não. Cara, porque assim, eu tô 100% do tempo conectado, seja no computador em casa, seja no celular, eu tô sempre ligado no que tá acontecendo, cara. Não que eu esteja sempre olhando, mas se tiver uma notificação, meu celular me alerta. Renato, o que você acha? Eu não vivo, mas... É, também acho que não tem como viver sem, assim. A gente já se viciou nessa não parada. Não é visto, é mudança na vida, né? Isso aí já agregou a vida da gente. Já agregou pra caramba, pô. Renato, sem rede social eu não te conheceria, porra. Olha só que bosta de vício! Que merda. Tá vendo? Vai cancelar sua conta hoje, né? É, ó, olha lá. Cara, eu sei lá. Eu já discordo, cara. Eu, justamente igual eu tô falando com vocês, né? Eu, em casa, eu acesso muito trabalho, até porque eu trabalho com rede social. Né? No momento não trabalho, né? Porque eu pedi conta, agora não trabalho mais, só dou aula. Quem dá aula não trabalha. Mas, cara, eu, em casa, a coisa que eu menos faço é acessar a rede social, acessar... Eu sei que faz diferença, eu sei que faz falta, você consegue muita coisa importante, mas justamente são tanta coisa que também decepciona, que também deixa a gente entristecido, que, cara, não me faz falta eu ficar uma semana sem acessar o Facebook. Não me faz falta, porque querendo ou não, cara, o que é realmente importante, eu acabo sabendo de outras formas, através de outras ferramentas. É muito legal pra você interagir, pra você manter contato, mas eu viveria facilmente um mês sem Facebook, sem Twitter, sem nada. Olha que bacana, o Miro falou uma coisa interessante, que ele comentou que quando não tá no computador, ele tá no celular, e o celular avisa se tiver alguma coisa, e isso é muito importante que o Miro falou, porque hoje em dia os smartphones, a tecnologia móvel, elas fazem com que a gente fique conectada o tempo todo. Eu mesmo tenho uma política de, ó, eu trabalho o dia inteiro com rede social, trabalho o dia inteiro desenvolvendo aplicação pra isso, pra aquilo. Quando eu chego na minha casa, eu, se possível, ficar só com o meu videogame ligado, pra mim, é o que eu acho ideal. Mas o meu celular tá o tempo todo me avisando o que tá acontecendo nas redes sociais. Eu desinstalei o WhatsApp com uma semana, velho. Não, ninguém merece essa porcaria, não. Com uma semana eu desinstalei o WhatsApp. E tem um novo chegando aí que ele vai permitir chamadas também. É, eu vi. Acho que é o Live, né? Live, eu acho que é isso, nossa. Ah, não, cara. Eu tô falando eu, não tô dizendo que vocês estão certos nem estão errados. Mas eu tava vendo que com uma semana eu tava dependente demais do programa. Ele tava me usando, não era eu que tava usando ele. Olha aí. O que eu fazia pra prestar atenção no diacho do WhatsApp, não, cara. Isso não é vida pra mim, não. Não, quero isso mais pra mim, não. E desinstalei, cara, não tá me fazendo falta. Não tá me fazendo falta. Vocês acham que a gente pode afirmar hoje com certeza que a tecnologia móvel fez com que as redes sociais ganhassem mais poder? Acho acho que sim, ué. Qualquer lugar que você tá, você tá conectado. É menos eu que tenho um celular merda. Mas enfim, todo mundo que tem um celular bom, que presta, que seja um lixo, consegue estar conectado em qualquer lugar, cara. Pagou lá o bagulho pra ter internet 3G, se não for da TIM, pega, né? Mas se for de uma operadora que funcione, né? Aí você consegue estar conectado, cara. Não, bro, eu mesmo com o telefone, eu só me comunico. Twitter, Facebook e e-mail. Eu fui dar uma olhada aqui, a última chamada que eu fiz foi dia 8 de julho, pô. Faz uma semana. Olha aí. Pô, cara. Meu celular é mais MP3 player do que tudo pra mim também, cara. Meu também. Eu até uso muita internet quando eu tô no trânsito e tudo mais, mas é mais MP3 player pra fazer chamada. Eu confesso que eu só ligo pra minha namorada e pro Patrick. O restante eu só uso Facebook, Twitter mesmo. Depois no podcast passado eu contar aquela história que você me deu banho. Round 2. Eita porra. Morre aqui. Sério? Eu e o Armando já fizemos isso também. É legal, cara. É legal. Tô brincando, vocês não vão acreditar, né? Você é um homem. Ser um homem barbudo desse jeito, eu já fico imaginando você dando banho em um outro homem, cara. Deve ser. Nossa, imagine minha barba, essa boate toda vez. O Armando tá riquinho. Não, e pior que eu não usava bucha nas costas dele, eu passava sabão no queixo. Olha aí. Olha só. Muito bom, muito bom. Mas assim, eu concordo que as redes sociais, voltando pra mim, eu concordo que elas são uma excelente ferramenta nas nossas mãos, mas elas têm o poder de escravizar a gente muito fácil. Então... Não, cara, é mudança, pô. É igual, sei lá, quando surgiu a TV, pouco a pouco as pessoas foram se reunindo na frente da sala, o controle de natalidade aumentou, né? Ou não, né? Depende do que anda assistindo. É. Não, mas foi uma mudança tecnológica que causou uma mudança radical no comportamento das pessoas. E rede social, smartphone está causando isso hoje em dia. Justamente. Mas aí, cara, eu olho muito aquela crítica daquele filme que eu acho a obra-prima da Pixar, que é aquele Wall-E, né? E muitas vezes as pessoas estão deixando de conversar com a pessoa que está do lado para ficar na frente da telinha digitando, sendo que a pessoa está do lado dela. Eu vejo eu com meu vício com videogame também, essa crítica do Wall-E também, cara. Eu fico tanto tempo gastando videogame que às vezes eu tô lá, nossa, que legal esse cenário perfeito nesse jogo. Sendo que eu tenho um sol brilhando, um cenário perfeito, eu tô aqui na frente da telinha. Eu concordo com a mudança. Falta câncer. Da câncer. Nossa, caraca. Que agressivo isso. Mas eu concordo que é uma excelente ferramenta, que é a mudança de paradigma. E nós temos que nos adaptar a isso. O meu grande medo é eu me tornar um escravo daquilo que devia facilitar a minha vida. Olha aí. Eu me policio muito. Eu com game, eu falei que eu não vi em rede social, eu acabei de entrar em contradição. O Thiago me lembrou por causa da live. Eu fico o dia inteiro online na Xbox Live. Olha aí. O dia inteiro conversando, mandando mensagem. Não deixa de ser uma rede social, né, gente? Hoje. Os videogames cada vez mais, né? Na próxima geração, por exemplo, você vai poder compartilhar o seu prosseguimento no jogo. Não, tá aí uma coisa que eu não gosto, cara. Eu odeio misturar redes sociais. É mesmo? Você faz um check-in no PostQuest, quem lhe segue no PostQuest, tá ótimo, vai saber onde você tá. Quem tá no Twitter não tá nem aí pra saber onde você tá. Tanto é que eu botei um filtro no meu Twitter, o 4SQ, tá ligado? Porque, cara, eu tô cagando pra onde você tá. Vai ficar marcando. Olha aí. Concordo, cara, concordo. Eu vou confessar pra vocês que se não for meu Instagram, o PostQuest eu praticamente não uso. Mas se não for meu Instagram, eu não posto nada no Twitter. Pois é, eu até uso o Twitter mais. Quando eu tô online, quando eu não tô online, só cai coisinha do Xbox nele lá. Então eu sou uma péssima pessoa pra seguir e eu concordo com o Thiago. Não me sigam no Twitter. Olha aí. Eu coloco o filtro de Instagram, coloco o filtro Foursquare, coloco arroba YouTube, né? Porque eu também é direto pessoal. Ah, eu gostei do vídeo, vi arroba YouTube. Não, esse eu desmarquei. Esse eu desmarquei também. Você gostou do vídeo? Eu tô olhando aqui minha timeline, Thiago Piro. Nossa, você provavelmente não me segue, né? Essa última semana foi foda. Tem que, até do Last FM, quanto tempo eu não abro o Last FM e tem que boost automático? Mas uma coisa também que não desse fazer é me seguir também no Twitter, porque eu não faço nada. Sigo o arroba Renato Ricardo _, que é o meu. Cara, o fake do Renato é muito mais legal do que ele. Olha, o Renato, é um brasileiro que mora na Alemanha. Olha, o moleque tem 12 anos, cara. Tem 12 anos de idade. Mas que isso, você já não é web celebridade, você tem até perfil fake no Twitter. Olha aí. E muito mais inteligente que ele. Exatamente. Isso é verdade. Tá. Cara, o cara tuita muito bem, cara. Eu até pensei em contratar ele pra usar o meu, mas eu... Você queria ser ele, olha. É, eu queria ser ele, verdade, boa. É isso mesmo. Houveram agora, durante a Copa das Confederações, as manifestações que todo mundo já sabe, né? Acho que o Brasil inteiro tá sabendo. E as redes sociais, elas tiveram um papel importantíssimo nessas manifestações. Na verdade, eu acho que elas foram responsáveis pelo movimento ter sido tão grande. É, exato. Seja no Instagram, publicando fotos das manifestações, seja no Twitter, publicando onde que estava tendo confronto, onde que não estava tendo, onde que estava sendo pacífico, o próprio Facebook como um meio de organização das manifestações. Isso não é exclusivo do Brasil, isso já acontece no mundo inteiro já tem algum tempo. Nos Estados Unidos teve o Occupy, em Londres teve lá os movimentos, as movimentações dele, na Turquia, no Egito agora também. Então, vocês acham que, mesmo com tudo que a gente não deve fazer nas redes sociais, vocês acham que está havendo uma mudança no pensamento das pessoas? Vocês acham que as redes sociais estão contribuindo para isso? Cara, até tão, mas eu vou até falar, eu queria ter participado daquele podcast lá do Hino Nacional que vocês gravaram, só tocou Hino Nacional, né? que vocês gravaram sobre as manifestações, cara, porque entrou nessa manifestação muito hipócrita, muita gente hipócrita de verdade, e isso me irritou. Eu sei que as redes sociais ajudaram a mobilizar, a movimentar, criar volume, criar o peso. Exatamente, o volume é importante. É importante, mas cara, me irritava demais o filho da puta do meu aluno, que todo dia de prova eu tenho que tratar ele igual um menino de 5 anos, senão o filho da puta não para de querer corar. Eu tenho que tratar ele igual um menino de 5 anos por causa de trabalho. O pessoal do grupo dele, todo mundo perdeu ponto porque ele não fez outra parte do trabalho dele direito. Aí o cara fica de 5 em 5 minutos me convidando pra manifestação contra a corrupção no país. Cara, as redes sociais mostram também muita gente hipócrita, cara. Torcedor de futebol, falo de novo, né? Apesar da gente falar da manifestação. O cara, o time dele perde, ele reclama que os outros estão zoando ele. O time dele ganha, o cara não para de zoar o outro. De zoar os outros. Cara, mas voltando pra manifestação, cara, isso me irritou demais. Principalmente, eu dei um sabão na turma por causa disso. Não adianta nada você se pagar de bonitão que quer mudar o Brasil, sendo que vocês têm que mudar você. Você tá aí usando carteira de identidade falsa pra pagar meia no cinema e tá querendo fazer manifestação, pagar de bonitão no Twitter? Ah, nossa, me irritou demais. Hein? Teve uma galera que quis usar das manifestações pra aparecer, né, também. Cara, teve uma aluna minha que falou que beijou uns dois na manifestação. Como exatamente, assim? Exatamente. Aqui em Recife eu vi muito isso, gente com cerveja, sabe? Parecia carnaval, cara. Parecia a galera em cima da calçada tomando cerveja e o bloco passando. Caramba, velho. Caramba, você tá louco. Acho que as redes sociais, elas potencializam o que tem de bom e o que tem de ruim. Vocês acham que para um futuro próximo as pessoas vão mudar o comportamento delas? Vocês acham que as redes sociais vão ajudar nisso? Você acha isso, Renato, por exemplo, que ficou caladinho agora no cantinho? Se eu acho que as redes sociais vão mudar esse jeito de se manifestar, essas coisas... Sim, sim, Acho que já começou a mudar, né? Mas, meu, por exemplo, esse negócio que vocês falaram aí de ter gente só pra postar no Facebook, sei lá, que tem muita gente que foi só pra curtir, cara. Tem muito, é, eu vi muito desse negócio que o Thiago falou também, ah, fui lá, peguei sei lá o quê. Teve um negócio também, se não me engano, no Facebook de... Ah, quem é o mais gato da manifestação e a mais gata da manifestação? Caramba, velho. Caralho, teve isso? Teve. Puta merda, eu não vi isso não. Essas manifestações só mostram que realmente essa pessoa foi útil pra gelar volume, mas deixa claro quantas pessoas simplesmente estão ali porque é onda. Eu vejo muito, por exemplo, rolou aquele negócio, ah, o cura gay. Cara, eu não tô defendendo o Marco Feliciano, não. Mas o pessoal falando de cura gay sem nem ao menos ler o que o cara tava propondo, velho. Muita gente falando mal da PEC 37, mas nem... Aí você perguntava, o que que fala sobre a PEC 37? Ah, não sei. Mas se tá todo mundo falando que é legal, que é ruim, eu também vou falar que é ruim. Cara, tipo, é comportamento de gado, velho. É comportamento de gado. Ajuda nessas manifestações? Ajuda. Mas... Na minha visão parcial, totalmente senso comum, totalmente isenta de verdade, eu vejo que, cara, mais da metade só faz porque tá todo mundo fazendo. Não tem nem ideia do que a manifestação defendia ou que as manifestações que ele participou falam. Procurei me manter informado, mas eu nunca participei da manifestação. E eu vi muita gente que passou a se interessar por política, mesmo que porcamente. Muita gente que foi atrás de se informar. Eu soube de escolas passando a discutir política. Ou seja, então, de tudo isso aí, cara, deve ter saído muita gente com a mentalidade diferente. Porque coincidiu na época de manifestação meu filho ter a doença mais sinistra que ele já teve durante toda a vidinha dele, tadinho. Então eu não participei por ele, que eu queria participar. Mas eu ainda mantenho essa crítica, que muita gente foi por embalo. Mas eu tomara que seja isso que aconteceu, que você falou, Thiago Miro. Que haja mudança, eu torço por isso. Essa atitude de gado, essa coisa de Maria vai para as outras, você acha que isso de uma forma, mesmo que tenha sido pouco, você acha que isso contribui ou contribuiu para mudar o pensamento das pessoas? Você acha que pensam assim? Sim, eu acredito que sim. Mesmo que uma outra pessoa, foi uma minoria, cara, que foi realmente atrás de carnaval, atrás de pegar mulher... E isso ajuda, né, cara? Porque o volume é que faz acontecer alguma coisa. O volume é que realmente incomoda, né? Quando o governador olha lá pela janela e vê 200 mil pessoas na rua, como foi aqui em Recife, ele te assusta. Bastante. Até porque o cara que olha isso, ele não sabe se tem 10 que estão esclarecidos e sabem o que estão fazendo, se tem o resto é nego bobo ali. Isso. Você não sabe, você vê simplesmente a massa. E a rede social... só amplia isso, ele é um amplificador, né, cara? Vai a galera, vamos lá, vai. Amplifica a merda e amplifica coisa boa. Se não fosse a rede social, a gente dificilmente saberia daquela ação da polícia, onde a galera tava gritando sem violência, e nos dias seguintes de manifestações não teria nem metade do que foi pra rua. Verdade. Olha aí. Você tem que dar o braço todo você nesse sentido, porque é verdade. É verdade, ajudou também. Enfim, a gente já tá chegando aqui no nosso tempo máximo estourado. Thiago Miro, alguma consideração final com relação ao assunto que não fazendo nas redes sociais? Quer passar alguma dica para os nossos ouvintes? Eu só gostaria que as pessoas, antes de postar qualquer coisa, primeiro, crie seus posts no Word, sabe? Você cria lá no Word, aí você aperta F7, que ele vai fazer uma correção ortográfica no seu post, se rompe. E reflita sobre o que você vai falar pra não postar uma merda gigante, como uma que eu vi esses dias de um cara postando um meme onde tinha os regimes políticos, né? Os regimes políticos que já dominaram no mundo. Onde do lado de extrema esquerda estavam o comunismo e o nazismo junto, e no extrema direita estava o anarquismo. Ou seja, pense bem antes do que você vai explicar. Ô, cara, esses dias eu até tenho uma mini discussão com o Thiago Mendes no Facebook, uma celebridadezinha do YouTube, fez uma descrição tão porca de comunismo entre como, direita e esquerda, cara, que eu fiquei, não, cara, não. Não é possível, você tem tanto, você é tão influente, você se diz esquerdista e trabalha pra editora dona da revista Veja e fica aí falando mal dos direita, cara, falando que é comunista, e uma descrição tão, é tão porca a ponto de falar, de esquerda é do bem, direita é do mal, cara. É. Isso é foda, isso. Quando é uma pessoa influente, o que ela fala, a opinião dela repercute pra muita gente. Cara, eu falei, esse cara deve ser caolho só porque ele tomou muito soco por causa de tanta besteira que ele falou. Ninguém percebeu de quem você falou agora. Não, mas eu não descobri. Sério, cara? Sério? Não, então deixa baixo. Sério, Thiago Miro, você viu esse vídeo? Cara, aquilo. Meu Deus, cara. Como é que um cara que tem uma audiência dessa faz uma cagada dessa? Não sei quem é. Olha aí. Enfim, Renato Pinto. Oi. Homem do Pinto. Senhor Pinto. Senhor Pinto. Vixe. Considerações. Agora olha pra baixo. Aí. Olha só, olha só. Conversando com o menino ali agora. Você tem alguma consideração final? Dicas para nossos ouvintes sobre o que não fazer nas redes sociais? Só pensar duas vezes antes de postar, né? Qualquer coisa, sempre pensar mais uma vez se não custa. E outra coisa, não ser extremista em nada, né, cara? Se postar nada muito extremista, ah, meu Deus, sei lá, cara, não pode ser muito extremista tanto em religião, quanto em ser ateu, ou qualquer tipo de coisa desse tipo é ruim, sabe? Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não compartilha da mesma ideia e, porra, fica chato. E tem gente que publica, né, cara? O Facebook é meu e eu posto o que eu quiser. Tá certo, liberdade de expressão, mas liberdade de expressão não vai ser liberdade de consequência também, do que você falou. Justamente. É o que a gente falou muito no podcast passado que estão fazendo nas redes sociais, que o que tem gente sendo mandada embora de empresa porque, o Facebook é meu, passa o que eu quiser e fica postando cagada, que não tá pedindo, né? Tem idiotas que postam falando mal do próprio chefe, né? Importante a gente falar isso, que um ano atrás a gente comentou que já naquela época as empresas, elas acessavam as redes sociais, Twitter, Facebook, e agora o Google Plus é bem mais acessado por empresas do que por pessoas físicas e tal, até por causa da facilidade de criar páginas e do ranqueamento que isso dá para o seu site. Hoje em dia isso acontece bem mais do que um ano atrás. Hoje, muito mais. As redes sociais, a sua conta no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Google Plus, no LinkedIn, são uma extensão clara da sua vida. Elas refletem o que você é nas redes sociais e é a visão que a empresa vai ter de você. Enfim, meu amigo Sir Patrick Burta, considerações finais? Cara, minha consideração final é que a gente não fez apelo, e quando a gente gravou o primeiro, nós fizemos os apelos ao internauta, porque não faz, e foi tão legal, né, cara? Olha aí. Poxa vida, fica aí, né? A minha consideração final, faltam os apelos. Eu queria fazer muito apelo, principalmente pro aluno que me adiciona e acha que eu não vejo as cagadas que ele tá fazendo. Eita, poxa. Cara, eu tenho um aluno meu, o cara me adicionou, eu não adiciono ninguém, já falei, eu não adiciono ninguém, eu só sou adicionado, porque eu sou estrelinha. Olha, né? Mas o aluno me adiciona, e depois da prova, depois da entrega do trabalho, fala, tem uns trouxa da minha sala que faz o trabalho pra mim. Cara, eu chamo ele de retardado. Não, aí gênio. Aí depois ele reclama, não, meu ponto de participação foi pequeno, porque eu dá vontade de printar a tela do Facebook e mostrar pra ele. Sério. Você quer deixar algum apelo pra algum ouvinte? Apelo, gente, não sejamos hipócritas e não pensemos que você não está sendo observado. Então você, ouvinte, toca a música do apelo. Toca a música do apelo pra terminar, olha aí. Você que adiciona seu professor, que adiciona seu chefe, que adiciona sua mãe. Mas seu professor, vou falar de novo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pensa duas vezes, igual o Thiago Miro falou, escreve no Word antes de postar qualquer besteira, gente. por favor. Olha aí. Que eu peço. Olha aí o apelo do nosso amigo Patrick para os ouvintes e mais claramente para os seus alunos. Então você, aluno do Patrick Murta, que ouve o nosso podcast, fique de olhos abertos. Eu acho que hoje em dia as redes sociais, elas cada vez mais fazem parte da nossa vida, são uma extensão da nossa vida, e a gente deve sim tomar cuidado. Mas eu venho observando também que está havendo uma mudança no paradigma do pensamento das pessoas, né? A coisa parece que está melhorando um pouco. Esperamos que melhore mais. Então, acho que é isso. Se você quiser encontrar nosso amigo Thiago Miro, como que faz, Thiago? Acesse telhacast.com e confira o material que eu produzo sobre podcast. Olha aí que bacana. Se você quiser encontrar nosso amigo Renato, o Homem do Pinto. Se você quiser encontrar, você vai no nosso www.nossocast.com.br ou no site do querido Thiago aqui, Thiago Miro, telhacast também, a gente tá lá. Olha só que bacana. Se você quiser encontrar, dar um abraço e pedir dicas para o nosso amigo Patrick Murta sobre o que fazer nas redes sociais. Se quiser um abraço, ele vai ter que vir a Belo Horizonte. Né? É mais difícil. É a primeira dica. Se você quer um abraço, venha para Belo Horizonte. Mas se você quiser saber que jogo eu tô jogando, que ultimamente é só isso. É só isso, né? Adiciona lá no Twitter, @PatrickMurta. Olha só. Se você quiser falar comigo, @ThiagoTMendes no Twitter. Eu uso muito pouco, mas é só seguir lá que de vez em quando eu uso. Eu queria agradecer, Thiago, de novo a sua participação. Obrigado, você acrescentou bastante para esse programa. Eu que agradeço, rapaz. Estamos sempre aí. Minha bolinha do Skype ficando verde é só chamar. Olha só que bacana. Também queria agradecer você, Renata, a primeira participação, e espero que possamos contar com você novamente em outros episódios. Oh, só chamar, cara. Pode chamar que a gente tá aí. Olha só. Chama com antecedência de preferência. Chama, né? Chama. Chama, chama que o Pinto entra na sua. Ixi! Terminar uma dessa. Ai, ai. O Pinto gosta de entrar na surpresa, né? Com aviso, não, né? Cara, no nosso cast é muita piada pronta. É nosso cast, um é o Armando e o outro é o Pinto. O Armando Pinto. Porra, cara, é muita piada pronta. Olha, genial, genial, genial, genial. Muito bom. É por isso que o nosso cast tem crescido tanto, cara. Eu vejo tanta. Sério mesmo, sem puxar saco nem nada. Mas eu vejo tanta menção quando a gente busca sobre o tempo podcast no Twitter, tanta gente comentando, até pelos números de comentários no próprio post, tem que reconhecer que foi um podcast feito pra dar certo mesmo, cara, não tem jeito. Aí. Oh, obrigado, tô chorando aqui. E o nome legal, né? Nosso cast, toda hora. Não, que bosta. Mexidão Rocks. Mexidão, todo mundo acha que é um podcast de comida, e Rocks imagina de 2001, velho, tomar no cu. Enfim. Oi, gente, queria agradecer vocês. Esperamos aí até a próxima pela participação de vocês dois. E se você quiser, meu amigo Patrick, falar com o pessoal do Mexidão Rock, como que faz? Você pode acessar a nossa página no Facebook, que é facebook.com/mexidãorock, ou então acessar, nos seguir no Twitter, @mexidãorock, sem acesso. Se quiser nos mandar um e-mail, mexidãorock@gmail.com, ou acessar a área de contato do nosso site, que agora está funcionando depois de algum tempo. Torna a repetir isso. Agora é um mês atrás. É, agora é um mês. Mas vale a pena lembrar o nosso ouvinte para ele que ele não esqueça. E o Google Plus, cadê? Aí, Thiago. /barra Mexidão Rocks no Google Plus. Vou conferir aqui, hein? Vou conferir que tá lá. Eu acho que tá lá. E eu vou conferir aqui, hein? Deixa eu ver. Se foi, eu não fui o pai disso, não. Funcionou? Funcionou? Agora eu tô tremendo aqui de nervoso. Olha, eu vou procurar aqui, ó. Minha internet tá uma bosta. Cara, meu filho já dormiu, já podia ter tirado o pingu há 500 anos atrás. Achou aí? Google Plus. Você vê como é que é um podcast bem assim, estruturado. Não, pior que você pode buscar lá, mas não tem. Eu não. Fiz o subdomínio e redirecionou na URL pra lá. É, eu não fiz o. Agora que eu vi que eu não fiz a URL, mas tá aqui. Tá bom, então mas pode dar link aí no computador. Então, a gente acredita em você. Eu não acredito, não. Se eu for. Você não acreditava, não, viu? Mas tá valendo. Então adicione-nos nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo. E se você quiser comentar este e outros podcasts, acesse o nosso site www.mexidãorocks.com.br. Twitter.com/BrasilCastBR. Escolha o post, escolha o podcast, deixe seu comentário. Não, não faltam meios para você entrar em contato conosco, ok? Exatamente. Contate-nos, inscreva-nos, não deixe de participar. Até a próxima. Até a próxima, um beijo do corpo. Aqui. Olá, olá. Fala, boa noite, Miro. Meu caro. Olá, que contam. Tudo bom? Tudo bom. Tudo maravilha. Não venceu muito não, hein? Pô, cara, é foda, cara. Pra gravar, tá foda a minha internet. É mesmo? Na última semana, cara, tava impossível. Eu participei de um com o Jovem Nerd e o Azaghal também. Que o Jovem Nerd não conseguiu logar, nós ficamos zoando nele. É? É. Show de bola. Foi show de bola, foi legal. O Azaghal ele é gente boa, velho. É, agora, Thiago, maneira no seu teclado aí, porque tá uma sinfonia bacana. É, pera aí. Vocês não vão chamar mais ninguém, não? É, porque o Diego não chegou do trabalho. O Externo, hoje é aniversário da namorada dele. E o Malovani sumiu, foi abduzido. Então, pra não perder o horário, né? E eu ainda tô brincando com a sorte, né? Porque meu filho tá aqui no Netflix só assim pra ele sossegar, né? Então, eu tô brincando com a sorte ainda. Caraca, lá no grupo o cara convida, o cara vai gravar com um malabarista de trânsito e tal. Aí ele pergunta: alguém que manja dos malabarismos aí? Olha só. O que é que te incomoda nessas redes sociais, hein, Roberto? Renato. Roberto? É porque eu sou um excelente, recebo bem as visitas. Primeira coisa que eu faço é lembrar o nome. E você, Renato, que não é Rodrigo? É Roberto que você tinha falado, cara. Ah, é, ó, eu lembro o nome, Deus, que eu falei. Puta, você que pariu. Tá precisando ir no médico, hein? Entendi. Cara, pera aí, só fazer uma pergunta. Vocês estão ouvindo meu filho choramingando aí no fundo? Eu tô. Tá? Então peço desculpas pra vocês. Vou dar uma Coca-Cola pra ele aqui, senão ele não sossega, porque hoje tá bravo. Tá bom? Quando você fica postando sozinho, fica... Opa! Alô? Quem caiu? Eu não caí, eu tô aqui. Patrick. Foi o Patrick. Patrick caiu. Muito, muito pesada a conexão. Vamos esperar um pouco. Vamos, levante, Patrick. Vamos. Força. Ele caiu mesmo. Era ele que tava gravando? Não, é eu. Cagamos pra ele. Vamos continuar. Ah, não, ele tá voltando. Vou mudar a mão aqui, fazer uma corrente pra ele voltar. Ah, lá! Deu certo. Mas enfim, gente, eu tava falando, foi antes de eu falar, o que aconteceu? Acho que você tava falando, né? Ah, eu nem lembro o que eu tava falando, deve ser mentira ou não era importante. Pode ser. Alguém lembra, vamos ver. Alguém lembra o que ele tá falando? Alô, todo mundo aí? Tô. Oi? Eu não caí, tá, dessa vez. É, porque rolou um silêncio mó constrangedor agora. Se a gente quiser ouvir só elogio, né? Se a gente quiser ouvir só elogio, faz o podcast e manda pra mãe ouvir, ué. Isso aí. Minha mãe não ia curtir, não. Acabou.